Mais uma. Alô, delegado. Bora, meu patrão. Simbora, simbora, simbora. Alô, minha Bahia. O locutor já avisou, já vai tocar a sua música. Agora você deixa de arrumar a casa pra ouvir perto do rádio uma canção de amor e pensa como estou viajando pelo mundo, estrada fora. Não acha que a saudade é só sua, porque eu vivo com a cabeça no mundo da lua. É muita conta atrasada pra pagar, aluguel, internet, prestação de celular, a TV pros nossos filhos assistir, o desenho animado pra se divertir. Tenho que me esforçar agora, sou o responsável da família, mas logo eu tô de volta. Tenho que me esforçar agora pra Deus abençoar a nossa história. Tenho que me esforçar agora, sou o responsável da família, mas logo eu tô de volta. Tenho que me esforçar agora pra Deus abençoar a nossa história. Mais uma daí, Hiper Promoções. Alô, Rai. Canção de amor e pensa como estou viajando pelo mundo, estrada fora. Não acha que a saudade é só tua, porque eu vivo com a cabeça no mundo da lua. É muita conta atrasada pra pagar, aluguel, internet, prestação de celular, a TV pros nossos filhos assistir, o desenho animado pra se divertir. Tenho que me esforçar agora, sou o responsável da família, mas logo eu tô de volta. Tenho que me esforçar agora pra Deus abençoar a nossa história. Tenho que me esforçar agora, sou o responsável da família, mas logo eu tô de volta. Tenho que me esforçar agora pra Deus abençoar a nossa história.